melhor da região, viu? Estoura, bebê! Depois que os dedos na cara, depois que a voz alterou, uma boca fala, filho, e outra responde, eu vou. Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio. Um grita, esquece, o outro sussurra, pensa direito. E sabe o que eu falei pra não perder ele? Cuidado pra não tá fazendo a troca errada. Afastar o mundo e ficar sem nada. Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha. Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou, uma boca vazia e outra responde, eu vou. Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio. Um grita, me esquece, o outro sussurra, pensa direito. E sabe o que eu falei pra não perder ele? Afastar o mundo e ficar sem nada. Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha. Cuidado pra não tá fazendo a troca errada. Trocar a mão da vida pela revoar. Cuidado com essas suas amizades erradas. Cuidado pra não ir pra balada e voltar abalado. Cuidado pra não querer tudo. Afastar o mundo e ficar sem nada. Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha.